Falar de memória. Sejam bem-vindos a que estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Lembramos hoje uma figura que é recordada como o grande historiador da expansão marítima e dos descobrimentos portugueses. Surpreendentemente, ou talvez não, foi um inglês, de seu nome Charles Boxer, que tinha uma particular paixão por Macau, João. Exatamente. Boxer era um oficial do exército. Ele queria ir para a marinha, mas não pôde. Ele é descendente de uma família de militares. E queria ir para a marinha, mas na altura era preciso, eram uns exames muito rigorosos e ele usava óculos e de maneira que não o deixaram ir para a marinha. E ele acabou por ir para o exército, onde começou a sua carreira. Vem para aqui, para o Extremo Oriente, com o pai. O pai é de militar em Tóquio e ele aprende japonês. E é isso que lhe... Abre as portas da história portuguesa. Exatamente, da história portuguesa. Porque no Japão... Por estranho que pareça algumas pessoas, Portugal é um nome que está... Muito querido. Muito, exatamente, muito presente. Há, aliás, uma série de palavras japonesas que são de origem portuguesa. E de maneira que Boxer começa aí a notar a existência de Portugal, que era uma coisa que provavelmente ele nunca tinha pensado nisso, como todos os ingleses. E de maneira que ele mais tarde vai para a Academia Militar de Sandhurst, como todos os aristocratas ingleses, forma-se e entretanto, vai para, ele vai para a inteligência militar. E de maneira que é o homem encarregado da penetração dos japoneses. E onde é que ele pode penetrar os círculos japoneses? É ou no próprio Japão, não é? Onde não pode manter-se indefinidamente, porque dependia das comissões que os ingleses faziam no Japão, mas aqui em toda a China não. Na China ele pode manter-se e nada melhor do que ser um historiador. Um homem que se dedica à história de Portugal, pois ele tem que andar aí por todos esses sítios, por Xangai, por Amoy e por Macau, claro, né? De maneira que consultar os arquivos de Macau e a forjar a sua rede de espionagem, que é uma rede muito importante e que se mantém durante muito tempo. Um dos agentes dele é o historiador Jacques Praga, tinha outros, mas atenção, eu não sei se ele se considerava primeiro um espião e depois um historiador, ou se primeiro um historiador e depois um espião. Claro que se calhar primeiro um espião, porque ele é inglês e de maneira, sendo inglês, estava ao serviço da sua pátria. Mas confundiam-se as duas facetas de Boxer. Charles Boxer tem uma vantagem, embora Austin Coates diga que ele, eu conheci os dois ainda, Austin Coates diz que ele que era dos serviços de inteligência apenas porque sabia japonês, não tinha mais qualidade nenhuma do que essas, mas não é verdade, de facto, ele era um militar treinado e portanto, e tão bem desempenhou o seu papel que ele consegue coordenar os serviços de inteligência britânicos durante toda a guerra, quando está internado no campo de concentração de Stanley. Portanto, ele mantinha, não se sabe como, uma rede que fazia passar informações do campo para fora do campo até Macau e de Macau até ao campo de Stanley. Portanto, era ele que coordenava toda a informação que vinha destas regiões sobre as movimentações militares e navais japonesas e que depois as carreava através também de outras redes, nomeadamente a rede do MI9, para o chamado Governo Livre de Chongqing, aqui na cidade de Chongqing, onde estavam os aliados e o governo nacionalista a combater os japoneses nessa altura. E assim recordámos Charles Boxer, o grande historiador britânico dos descobrimentos portugueses. Obrigado, João. Até à próxima. Obrigado, Lucas. Até à próxima.